The guys who last in this business are the guys who fly straight, low-key, quietly. Anos, frenos danos, aguentamos, calejamos. Só o tempo dirá, e até lá por cá, espero do que virá. Olho para trás e vejo o tempo que me ultrapassou. Lembro-me de cenas que me enchem de nostalgia e outras que me deixam contrariado. Na vida mudei, cresci e pelas horas me apaixonei. Então aprendi que nem tudo são sonhos de criança. Então chorei e fui ao encontro da filosofia, na procura de esperança, de calma interior, para encontrar aquilo que eu preferia, o que eu queria. Parece que por vezes me encontrava numa sala vazia. Ninguém fazia, ninguém dizia nada. Então abancava a pensar nos meus traumas e desejava outros dias. Encontrei uma luz e viajei ao encontro das melodias, descrevendo rápido o momento de mim. Fico preso ao momento, porque eu sou assim, porque eu sou assim. Tudo muda com o passar dos anos, frenos danos, aguentamos, calejamos. Só o tempo dirá, e até lá por cá, espero do que virá. Tudo muda com o passar dos anos, frenos danos, aguentamos, calejamos. Só o tempo dirá, e até lá por cá, espero do que virá. A lutar por esta vida e neste momento faço uma retrospectiva dos momentos imensos que passei. Passo umas vezes em colapso, outras firmes como o aço. O acumular dos anos faz amadurecer o meu ser e sem querer deixo-me levar pelo que me dá prazer. Alegre e orgulhoso, viver dá-me gozo. És a droga que me alimenta, cada dia tudo em ti me vicia. Vou esquecer sentimentos de agonia que me atormentam em cada noite fria, às voltas na almofada. Cada pressentimento é como uma chapada que me faz ficar acordado. Madrugada dentro e vejo as horas a passar, a minha paciência a acabar e este ar que respiro não me chega para manter vivo. Tudo muda com o passar dos anos, frenos danos, aguentamos, calejamos. Só o tempo dirá, e até lá por cá, espero do que virá. Tudo muda com o passar dos anos, frenos danos, aguentamos, calejamos. Só o tempo dirá, e até lá por cá, espero do que virá. Muita coisa mudou, apenas a carinha de puto ainda ficou. Agora olho à minha volta e nada vejo a não ser a minha cara refletida no espelho. Olho para trás, parece tudo um pesadelo. Solto mais um bocejo, volto a cara para a almofada e penso que sonhei. Ou questiono-me onde foi que eu errei. Será isto a realidade ou não passa virtualidade? Ainda hoje penso o que de mal aconteceu. Até eu me pergunto se posso ser mesmo eu. Se posso ser mesmo eu. Com o passar dos anos, frenos danos, aguentamos, calejamos. Só o tempo dirá, e até lá por cá, espero do que virá. Tudo muda. Com o passar dos anos, frenos danos, aguentamos, calejamos. Só o tempo dirá, e até lá por cá, espero do que virá.